Fecheiro 17. Cerca de uma hora mais tarde, cambaleei para o andar de cima e arrastei-me para cima da cama irregular, deitando-me ao lado de Antípatro. Tinha comido muito pouco e bebido demasiado. Quando Antípatro me acordou de madrugada no dia seguinte, não me sentia nada bem. Na taberna, Cneu, o estalajadeiro, serviu-nos papas de milho miúdo com um bocado de mel. O tipo de pequeno almoço simples, que sem dúvida aprendera a fazer nos seus dias de centurião. Ainda não havia sinal dos restantes hóspedes. Invejei o seu luxo de dormir até tarde. O condutor da carroça parecia sofrer com uma ressaca tão grande como a minha. E como foi a tua visita ao bordel a noite passada? Perguntou Antípatro alegremente. O homem limitou-se a resmungar e abanar a cabeça. Fiel à sua palavra, levou-nos até aos limites das antigas ruínas, produzindo um som sibilante a cada buraco na estrada, e depois regressou a Lequeu com a promessa de regressar para nos ir buscar antes do cair da noite. Outrora uma muralha defensiva com portões e torres rodeava toda a cidade de Corinto. Agora restavam apenas as fundações. Dentro dos seus limites, era possível distinguir o local por onde tinham passado as ruas e a disposição dos bairros, mas não restava quase nada dos edifícios, além de pedras espalhadas, colunas caídas, telhas partidas e pedaços de madeira queimados por entre as ervas altas. Aqui e ali vi fragmentos de um mosaico que fizera outrora parte de um piso, mas até isso tinha sido partido em mil pedaços e espalhado. Vi alguns pedestais, mas nenhuma estátua. O local produziu um estado de espírito melancólico, em especial sobre Antípatro. Este vagueava como um homem num sonho. Havia nos seus olhos uma expressão estranha, como se conseguisse, de alguma forma, ver a cidade como esta já fora. Alguma vez visitou Corinto antes de ter sido destruída? Perguntei. Antípatro inspirou fundo. Via em pequeno. O meu pai foi nomeado pelos anciãos de Sidon para consultar o oráculo em Delfos e levou-me com ele na viagem. Atravessámos o Istmo à vinda e à ida e de ambas as vezes passámos algumas noites aqui, em Corinto. Mas as minhas recordações são memórias de infância, vagas e distorcidas. É impossível saber o que recordo e o que apenas imagino, e não resta nada para confirmar as minhas memórias, nada de nada. E, no entanto, começou de novo a vaguear, agora com uma expressão mais determinada no rosto. Está à procura de algo em particular? Perguntei. Reconhecerei o sítio quando o vir, murmurou. Segui-o durante uma hora ou mais, subindo e descendo as ruas de uma cidade que já não existia. Começou a soprar um vento quente que assobiava por entre ruínas e fazia estremecer as ervas secas. Por fim, paramos. Antípatro suspirou, fechou os olhos e baixou a cabeça. Estávamos no meio do que for outrora uma grande casa, tendo em conta a disposição dos muitos quartos e os vestígios de um jardim com uma fonte no centro. Antípatro ergueu a cabeça e, com os olhos ainda fechados, declamou em grego. Eu era ródope de faces rosadas e a minha mãe era boisca. Não morremos de doença, não morremos pela espada. Quando o terrível Ares trouxe a destruição à cidade, a minha mãe tomou a faca de abate e, com uma corda bem agarrada, proferiu uma oração e matou-me, qual cordeiro no altar. Depois, com a corda a envolver-lhe a garganta, a sua própria vida tomou. Assim morreram duas mulheres de Corinto, incólumes e livres, com coragem enfrentando o seu fim, amaldiçoando todos os que se regozijaram. O silêncio absoluto seguiu-se à declamação, interrompido apenas pelo vento sobre a relva. De súbito ouvi alguém que batia palmas, seguindo-se imensos aplausos. Sobressaltado, virei-me. Estaria à espera de ver os fantasmas de Corinto? A verdade era mais prosaica. Tito Túlio e o seu grupo juntaram-se a nós. Excelente! Declarou Túlio. Virou-se para os seus companheiros. Cavalheiros, o que acabaram de ouvir foi um epitáfio ficcional dedicado a uma mãe e sua filha, falecidas em Corinto, composto pelo falecido Antípatro de Sidon. Planeava recitá-lo eu mesmo, mas o nosso bonzótico, com o seu grego nativo, fez um trabalho muito melhor do que eu alguma vez teria feito. Foi excelente, Zótico. O grupo respondeu com mais uma salva de palmas. Nenhum dos viajantes romanos fazia ideia de que era o próprio Antípatro de Sidon que se encontrava à sua frente. Normalmente, Antípatro ficava deliciado quando ouvia elogios aos seus poemas. Mas se os olhares matassem, Túlio teria caído morto ali mesmo. Ignorando o sobrolho franzido de Antípatro, Túlio recomeçou o que parecia ser uma preleção para benefício dos seus companheiros. Portanto, cavalheiros, terá sido neste preciso local que a destroçada Boisca matou a filha Ródope e depois se suicidou? Provavelmente não, já que o mais certo é que as duas mulheres sejam figuras ficcionais. A intenção do poeta não era dirigir um memorial a duas mulheres verdadeiras, mas recordar-nos o pathos e terror que devem ter rodeado aquele último dia aqui em Corinto, quando os legionários romanos, sob o comando de Lúcio Múmio, derrubaram as muralhas e, sob as ordens do Senado, arrasaram a cidade, matando os homens e escravizando as mulheres e as crianças. Alguma pergunta? Outras cidades gregas juntaram-se a Corinto na insurgência contra o domínio romano, disse um dos homens. E, no entanto, essas cidades não foram destruídas. Porquê Corinto? Em primeiro lugar, foi Corinto que começou a guerra ao atacar os seus vizinhos pacíficos, que estavam satisfeitos com o domínio romano e ao incitar outras cidades à revolta. Além disso, o Senado nunca esqueceu um incidente de veras desagradável ocorrido em Corinto antes da insurreição, quando os embaixadores romanos, ao passarem por uma residência privada, viram fezes e urina serem lançados sobre eles. Mais cedo ou mais tarde há que pagar um preço por tamanho de respeito. E por fim foi decidido que quaisquer insurreições futuras na Grécia seriam mais bem prevenidas se se aplicasse a Corinto um castigo exemplar. Como bem se lembram, nesse mesmo ano, o antigo rival de Roma, Cartago, foi completamente destruído e o seu povo escravizado. Tal como Cartago foi aniquilada a oeste, também Corinto foi aniquilada a leste. O resultado, mais de 50 anos depois, as cidades da Grécia permanecem sob controle de Roma e, para seu grande benefício, devo acrescentar, já que Roma pôs fim a séculos de disputas sangrentas entre elas. Por vezes, por terríveis que sejam as consequências, deve ser dado o exemplo. Os homens em redor de Túlio assentiram pensativos e balbuciaram o seu acordo. Que disparate! Murmurou Antípatro. Claro, prosseguiu Túlio, quando uma qualquer cidade encontra o seu fim, há a intervenção de causas mais profundas. Uns dizem que a vontade divina determinou a destruição de Corinto, mas outros defendem que a sua própria liderança estouvada era bastante capaz de causar a queda da cidade sem qualquer intervenção dos deuses. Que os habitantes de Corinto se tinham tornado corruptos e decadentes, ninguém o pode negar. Há uma teoria que defende que a proximidade do mar, ainda que possa trazer comércio e riquezas a uma cidade, também pode trazer vícios de luxúria e tentações exóticas. Os homens distraem-se das virtudes da disciplina e da coragem e são incitados a competir, em vez disso, em extravagantes demonstrações de riqueza. A mesma decadência afligia Cartago, outra cidade costeira, onde o amor pelo comércio e pelos bens estrangeiros tornaram as pessoas moles. Corinto talvez corresse a este respeito um duplo risco, tendo não um, mas dois portos, um de cada lado do istmo, com poucos quilómetros de distância entre si. Assentiu pensativamente. Isto faz-me recordar outro dos lamentos por Corinto, da autoria de Antípatro de Sidon, que faz alusão à relação especial de Corinto com o mar. Nesse poema, as belas Nereidas, filhas de Oceano, lamentam o destino da cidade. Túlio fez uma pausa e pigarreou. Irei agora citar o poema, se o exótico não se opuser, claro. Sorriu. Mas o seu floreado retórico era estritamente dedicado aos seus companheiros. Não dirigiu sequer um olhar de relance para Antípatro. Bem, nesse caso, onde, ó Corinto, está agora a tua afamada beleza, as ameias e os balaúrtes? Oh, francamente, é demais, exclamou Antípatro, dando meia volta e afastando-se. Seguiu. E os ditos espirituosos dos romanos, velho grego tolo, ressoaram nos meus ouvidos. Mestre, gritei, mas Antípatro estugou o passo. O caminho foi-se tornando cada vez mais íngreme, enquanto subíamos na direção de Acrocorinto, e mesmo assim o meu mestre não abrandava. Parecíamos seguir o curso do que for outrora uma estrada bem mantida, que contornava a face íngreme da montanha e rodeava o seu lado mais distante antes de chegar ao cimo. A certa altura, a estrada tornou-se pouco mais do que um carreiro maltratado, avançando e recuando, enquanto serpenteava em costa acima. Comecei a pensar que Antípatro alcançaria o cimo sem parar, mas acabou por fazer uma pausa para respirar. Fosse do esforço ou da raiva que sentia pelos romanos, o seu rosto estava vermelho vivo. Conheces a história de Sísifo? Perguntou-me. O nome é-me familiar. Antípatro abanou a cabeça, mais uma vez decepcionado com a minha ignorância. Sísifo foi o fundador de Corinto, o primeiro rei da cidade. Ofendeu Zeus, de alguma forma, as histórias variam, e foi-lhe dado um terrível castigo, sendo forçado a rolar um pedregulho por um monte acima, apenas para o ver escapar-lhe e regular de novo para a base, pelo que se via obrigado a repetir o inútil processo uma e outra vez. Alguns acreditam que foi precisamente neste monte que Sísifo levou a cabo o impossível trabalho a que Zeus o condenou. É por isso que se chama Encosta de Sísifo. Olhei para a base da inclinação rochosa. Depois olhei para cima. Estávamos a mais de meio da encosta, mas a parte mais inclinada ainda estava para vir. Antípatro retomou a subida. Passámos pelas muralhas em ruínas do que devia ter sido uma fortaleza. E por fim chegámos ao cimo e parámos no topo do penhasco íngreme que se erguia sobre o que restava de Corinto. A norte estendia-se o mar. Os embarcadores de Lequeu eram minúsculos ao longe, com minúsculas galés romanas ancoradas ao longo deles. As muralhas da guarnição na zona do porto eram percorridas por soldados romanos, tão pequenos que quase não se viam. Por baixo de nós, na base do penhasco, podia discernir claramente as velhas muralhas e o traçado de Corinto. O sol estava diretamente por cima de nós. A luz crua e a falta de sombras faziam com que tudo parecesse rígido e ligeiramente surreal, sem cor e ressequido pelo vento quente e seco. A partir das ruínas embaixo, imaginei ouvir o som de muitas vozes que sussurravam e gemiam. As ruínas em si pareciam tremeluzir, uma ilusão provocada pelo crescente calor e pela ondulação das ervas por entre as pedras. Estremeci e senti-me tonto com o calor. O que aconteceu aqui de verdade, Antípatro? O meu mestre suspirou. De acordo com o nosso amigo Túlio, os habitantes de Corinto chamaram a si a sua própria destruição. Típico pensamento romano. Culpar as vítimas. Quando os habitantes de Corinto e os seus aliados da Liga Aqueia se revoltaram, atacaram os espartanos, que permaneciam leais a Roma. Os romanos usaram esse incidente como um pretexto para levar a cabo uma invasão em grande escala do Peloponeso, alegando vir apenas em defesa de um aliado. Houve várias batalhas. A Liga Aqueia foi esmagada e os seus líderes foram mortos ou suicidaram-se. O clímax ocorreu aqui em Corinto. A cidade abriu os portões, rendendo-se. Mas Lúcio Múmio tinha recebido ordens do Senado para fazer de Corinto um exemplo. Os seus soldados invadiram a cidade e destruíram-na por completo. Os homens foram reunidos e assassinados. As mulheres foram violadas. Caso sobrevivessem, eram vendidas como escravas. A mesma coisa aconteceu com as crianças. As casas e os templos foram pilhados e incendiados. Aos soldados foi permitido encherem os bolsos com todas as joias e todo o ouro que conseguissem transportar. Mas as melhores obras de arte foram reclamadas por Múmio e enviadas para o Senado. Roma enriqueceu tremendamente. Olha para o interior de qualquer templo de Roma. Os melhores quadros e estátuas vêm de Corinto. E metade deles foram mal rotulados, porque o ignorante Múmio não era capaz de distinguir uma estátua de Zeus de uma estátua de Poseidon. Antípatro fez uma longa pausa, perdido nos seus pensamentos. Há um quadro de um artista chamado Aristides. Uma obra espantosa. Hércules agoniza, tentando arrancar a camisa envenenada que a esposa lhe ofereceu, pensando que a veste mágica se limitaria a torná-lo fiel a ela. Dejanira está ao fundo, horrorizada com o que fez. O intriguista Nesso observa, a partir do seu esconderijo no bosque, rindo. Quando eu era um rapaz, o meu pai trouxe-me a ver esse quadro aqui em Corinto. Como aquela imagem me fascinou e aterrorizou. Nunca a esqueci. Então, há alguns anos, tive a ocasião de entrar num templo em Roma e ali, no vestíbulo, voltei a vê-lo. Não uma cópia ou imitação, mas o quadro de Aristides. Foi então que as minhas memórias de infância, de Corinto, regressaram com a força das marés. Foi então que escrevi este poema. Antípatro avançou até ao limite do precipício. Sustive a respiração, temendo que uma rajada de vento fizesse cair, mas não me atrevi a interrompê-lo. As palavras que tinham soado pomposas e vazias na boca de Túlio soavam muito diferentes quando foram proferidas por Antípatro. Onde, ó Corinto, está agora a tua afamada beleza? As ameias e os baluartes, os templos e as torres, onde estão? Onde está a multidão que vivia dentro das tuas muralhas? As matronas que faziam vigílias nas suas residências sagradas, onde estão? Cidade de Sísifo, não resta qualquer traço de ti. A guerra acomete e devora. Toma um pouco e exige mais. Só as filhas de Oceano choram por ti. Sobre a costa deserta, as lágrimas das Nereidas depositam os seus sais. coloquei-me ao lado de Antípatro. Juntos fitámos a Corinto desaparecida, com o gemido do vento nos nossos ouvidos. Um movimento por entre ruínas chamou-me a atenção. Era o grupo de Túlio, pelo menos presumi que assim fosse. As minúsculas figuras estavam demasiado distantes para serem claramente discerníveis, mas entre elas pareceu-me reconhecer o cabelo ruivo e a barba eriçada de Túlio. Já não formavam um grupo, ouvindo Túlio ou seguindo de um lado para o outro. Pareciam vasculhar por entre os escombros, movendo pedaços de um lado para o outro. Mas com que fim? Não o podia imaginar. Pensei pedir a opinião de Antípatro, mas o seu olhar estava noutro lugar e eu não queria agitá-lo, chamando de novo a sua atenção para Túlio. O vento soprava sempre com mais força. Por fim, Antípatro afastou-se do precipício e descemos a encosta. Enquanto descíamos, um pouco afastado do carreiro, reparei numas ruínas que tinham escapado à minha atenção durante a subida. Antípatro também as viu e deixámos o caminho para as observarmos mais de perto. A maior delas tinha sido outrora um pequeno templo ou santuário. Pedaços de uma coluna caída jaziam por entre as pedras desmoronadas e numa pintura muito gasta, num fragmento de uma parede, Antípatro alegou reconhecer a imagem de Perséfone, esposa de Hades e rainha do submundo. Vês a sua fita real, Gordiano, e a joeira nas suas mãos? Os ceifeiros usam este utensílio para peneirar o cereal. Perséfone usa-o para separar os mortos quando estes descem ao Hades, revelando que algumas almas são trigo e outras palha. As joeiras cerimoniais como esta são usadas em rituais realizados em locais sagrados por toda a Grécia. E o que acontece nesses rituais? Nenhum homem sabe, já que os acólitos são todos mulheres. Presume-se que apelem aos poderes do submundo. Mas isso é bruxaria, não é adoração? Antípatro encolheu os ombros. Quem pode dizer onde uma termina e a outra começa? Por perto erguiam-se os restos de outros edifícios de pequenas dimensões. Antípatro especulou que estes poderiam ter sido usados como salões de refeição e salas de encontro pelas mulheres que adoravam no santuário de Perséfone. Todos os edifícios tinham desabado, exceto um. Estava meio enterrado nos escombros, mas o telhado continuava intacto. Era pouco mais do que uma barraca, com uma porta e uma janela. Antípatro empurrou a porta e entramos. Era normal que o ar no interior estivesse frio, mas parecia-me sobrenaturalmente frio. À primeira vista, a câmara, mal iluminada, parecia estar vazia. No entanto, quando os meus olhos se habituaram à penumbra, vi vários objetos espalhados pelo chão, lamparinas de barro, incensários e uns pedaços finos e lisos de metal preto. Peguei numa das tabuinhas, surpreendido pelo seu grande peso e pela sua enorme suavidade. O metal era fácil de dobrar. Pousa isso, disse Antípatro. O seu tom era de tal forma urgente que o fiz de imediato. O que é isto? Uma folha de chumbo para escrever. Não compreendes onde estamos? Encontramos o covil de uma bruxa. Olhei para a sala. Tenha certeza? Estamos no meio do nada. Por que é que alguém... Os romanos demoliram o seu santuário. Mas este local continua a ser sagrado para Perséfone. As mulheres de Corinto devem ter aqui praticado magia durante séculos. Desde que Jasão trouxe a bruxa Medeia da Cólquida e fez dela sua rainha, que há bruxas em Corinto. Mas Corinto já não existe. No entanto, as bruxas existem. Estas coisas foram usadas recentemente. Vês a cinza Nestes incensários, vês as manchas negras no teto, provocadas pelo fumo das lamparinas? Elas reuniram-se aqui, a noite passada. Alguém anda a lançar feitiços. Enquanto entoam encantamentos às forças da escuridão, usam a ponta de uma faca para gravar maldições em tabuinhas de chumbo, que são depois colocadas perto da pessoa que desejam destruir. No entanto, estas tabuinhas estão em branco, exceto esta. Peguei numa tabuinha que se encontrava afastada das outras. As letras pouco claras eram difíceis de ler, em especial sob a luz fraca. Mas o grego era simples. Invoco a Nanke. Invoco a Moira. Invoco o egípcio, o Fer, do nome poderoso. Destrói a minha inimiga Eudócia. Destrói-a completamente. Do cabelo no cimo da cabeça às unhas dos pés. Enche-lhe a boca de cerradura. Enche-lhe o ventre de areia. Enche-lhe as veias de pus negro e vinagre. Torna-a. Termina assim. Pousa isso, Gordiano. Mas por que é que ainda aqui está? Sabe-se lá. Talvez a maldição tenha sido interrompida. Talvez o feitiço corrido mal. Ou talvez a pessoa que estava a amaldiçoar essa tal Eudócia tenha mudado de ideias. Agora pousa isso onde o encontraste. E vamos sair daqui depressa.